97,9. Todo mundo ligado. Rádio Cantagalo FM. A melhor FM. A melhor. Aqui somos a Associação Comunitária de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima. Rádio Cantagalo FM. 87,9. Salitre, Ceará. Capital da Mandioca. A melhor. A melhor. Um show de rádio. Pois é, já estamos aqui às 12 horas e 3 minutos, já já Jornal Super Tempo aqui na Cantagalo FM. Tu tá lembrado que hoje tem jogo da seleção? Tava lembrado, Renan, disso? Nem sabia? Brasil e França só. Brasil e França, o penúltimo jogo antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, aquela expectativa se Neymar vai, se Neymar não vai, aquele moído todo lá. Então, hoje tem Brasil e França a partir das 4h40 da tarde, pra você assistir na Globo, tá bom? É isso aí. Isso dá uma tranquilidade danada. Passe na agência, converse com seu gerente e saia seguro. Sicoob Credinova. Cooperamos para o seu crescimento. Sua empresa possui certificado digital? O certificado digital é um instrumento que permite que pessoas físicas ou jurídicas assinem documentos digitalmente e se identifiquem em ambientes online. A assinatura com certificado digital tem o mesmo valor jurídico da assinatura manuscrita, o que garante a integridade e a autenticidade do documento eletrônico, elimina custos, agiliza processos e é sustentável. Adquira o seu certificado digital com a CDL Juazeiro do Norte. Ligue 889-8101-1089. Dr. Josberto Landim, médico formado. São 12 e 8 aqui na capital da Mandioca. Deixa eu mandar um abraço pro cara aqui, que eu tô com raiva dele desde um dia desse aqui. Meu amigo José, rapaz. Goleirão José, né? É o goleiro do time do, dos Quincas da Lagoa, que tá na final do campeonato do Roncador. Quero mandar uma... Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo José. Tô com raiva dele, né? Goleirão José. Eu tô com probleminhas técnicas aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro goleirão Bruno Fernandes. Eu tô meio com raiva dele, né? Que ele pegou os pênaltis tudo em nós, todas as bolas do jogo aqui. É um super goleiro aqui, quero mandar um abraço pra ele. Meu amigo Bruno, né, rapaz? Que eliminou o time dos veteranos lá no Roncador aqui, pegando bolas incríveis durante o jogo. E também o pênalti do Nego Júnior, né? Valeu, Brunão. Domingo tamo lá. Na final lá, narrando o jogo pra você lá no Roncador lá. E com certeza será um espetáculo à parte. A participação do goleirão Bruno no, na final do campeonato do Roncador. Quincas da Lagoa versus o Mandak City. Será jogaço a partir das 3h30 lá no Roncador. Valeu, Brunão. Boa sorte lá na final, meu querido. Tamo junto. Os goleiros estão tudo de plantão. Meu amigo Gabriel Goleiro, isso aqui também é desenrolado, viu? Aqui tem vaga em qualquer time aqui da região. É só ele querer. Valeu, Gabriel. Obrigado pela moral, meu querido. Gabriel tá vendendo uma luva profissional aí, ó. 250 merréis. Preço de farinha, viu? Tá vendendo aí uma luva profissional aí. Quem quiser aí, o goleiro aí que estão querendo aí estrear. Ele ganhou de brinde essa luva aí, como ele já tem, tá vendendo essa daí. Então, você goleiro aí que quer comprar uma luva oficial aí, procura o amigo Gabriel Goleiro aí. Que ele tem a bicha bem baratinha, viu? 250, custa quase 500 essa bicha, mas ele tá vendendo por 250, que ele tem meio umas 10. Valeu, Gabriel, um abraço. Tiaguinho Divulgações. Um abraço pro meu amigo Nilton do Gás, o homem da Liquigás, tá lá ligado na gente aqui também, dentro do Jornal Super Tempo. Valeu, Nilton, um abraço, meu querido, obrigado pela moral. Essa guitarra, meu filho. Depois. Não. Só mais um. Também não. Só meio tom, meu filho. Aí tá beleza. Simbora! Depois de uma briguinha da mulher e eu, fui perguntar se ela ainda me ama. Sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Mas sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Lá! Se ela ainda me ama, sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Mas sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Abri uma cervejinha pra nós dois tomar, botei um forrozinho pra nós dois dançar. Eu perguntei pra ela, quer dançar mais eu? Vai perguntar no posto Piranga. Mas eu perguntei pra ela, quer dançar mais eu? Vai perguntar no posto Piranga. Saí sem ela, vai pegar meu celular, a chave do carro e fui. Ipiranga. Onde foi que tu se escondeu dessa vez, rapaz? Só perguntar no posto Ipiranga. Que forró é esse, né, doente? Mas vem com essa resposta, safadinho, vamos lhe quebrar de pau, viu? É o forró Mastruz com leite. Depois de uma briguinha da mulher e eu, perguntar se ela ainda me ama. Sabe o que foi que ela respondeu? Vou perguntar no posto Ipiranga. Mas sabe o que foi que ela respondeu? Vou perguntar no posto Ipiranga. Abri uma cervejinha pra nós dois tomar, botei um forrozinho pra nós dois dançar. Eu perguntei pra ela, quer dançar? Mas eu vou perguntar no posto Ipiranga. Eu perguntei pra ela, quer dançar? Mas eu, mulher, vou perguntar no posto Ipiranga. Saí sem ela, peguei ligeiro lá no posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, Crato, Barbalho, Juazeiro. Diz aí, conforto e segurança é o melhor da região. Se não tiver dinheiro, paga no cartão. Posto Casarão, garantia de qualidade e quantidade. Na hora de abastecer, vá no posto Casarão. Essa é a questão. Jornal Super Tempo, na Tempo FM. Na Tempo FM. Agora são 12:15. Muito boa tarde, você que acompanha o Jornal Super Tempo. Começando a edição desta quinta-feira. Hoje é dia 26 de março de 2026. E eu começo aqui falando para você da Cantagalo FM, né? Lá em Salitre, que tá retransmitindo o Jornal Supertempo, meu amigo Greg, um abraço para você. E olha o Cariri da sorte desse domingo no prêmio principal, que é o quarto. Pois é, você começando aqui o Jornal Supertempo, e dentro do Jornal Supertempo aqui, falar uma palhinha aqui com o nosso Agenor Ribeiro, rapaz, tá aqui na rádio hoje aqui, aproveitar, o jornal tá rolando aí, Agenor, e a gente vai falar um pouquinho aqui. Deixa eu só abrir teu microfone aí. Compre já o microfone aqui, Agenor. Boa tarde, Greg. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cantagalo. Estamos por aqui, né? Conversar um pouquinho aqui com os nossos ouvintes aqui da nossa capital da mandioca. É isso aí. Oi. É isso aí, Agenor. Agenor, o que te traz essa visita? Agenor, quando a gente visita surpresa assim, ele vem sempre com algumas notícias boas. Abraço ao amigo Wilton Eloy, que estava aqui com a gente agora, né? O seu compadre Wilton aqui estava aqui com a gente. Valeu, Wilton. Obrigado pela presença aqui na Cantagalo. Teve por aqui o vereador Silvio Pinto, né? Com a equipe de... Da Emoce. Da Emoce, né? Já agendado aí dia 10 para doação de sangue aqui na Câmara Municipal de Salitre, né? Uma grande atividade, né, de muita importância para a população do município, porque é saúde, né, doação de sangue também é saúde. Quando você chega nos hospitais que precisa de sangue e que está lá as bolsas de sangue, elas foram doadas em algum local, em alguma cidade, tá, e está lá no banco de sangue para que seja socorrida aquelas pessoas que mais precisam, né? Então isso é muito importante, essa é uma grande ação. E aqui foi divulgado aqui pelo presidente da Câmara, o vereador Silvio Pinto, para dia 10, tá? Quem for doador de sangue, que tiver bem de saúde, para comparecer à Câmara Municipal, o Emoce vai estar aqui, Emoce Cariri, né? Vai estar aqui, tá? Para fazer esse trabalho de coleta do sangue dos doadores. Então, uma grande iniciativa aí para a nossa população. É isso, são 12:13 aqui dentro do Jornal Super Tempo, aqui com a Agenor Ribeiro aqui. Então, Greg, queria mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, estão ouvindo a gente aí pelos bairros de Salitre, né? E muita gente pedindo para a gente retornar com o nosso programa, Greg, do jeito que o povo gosta. Tá? A gente já tem até anunciado que ia retornar esse programa. E, sim, tem muitas atividades e acaba que os sábados a gente fica um pouco ocupado, às vezes até um pouco descansando, né? Assim, devido às atividades da semana. Mas a gente vai fazer um esforçozinho e retornar aí do jeito que o povo gosta, aí de 8 horas até às 11 ou de 8 até meio-dia, aí no sábado, né? Porque a gente é um programa que a gente leva muita informação para a população, deixa o povo atento, sabendo de muitas novidades, e isso é importante, né? Então esse programa também leva umas músicas boas aí do Luiz Gonzaga e tudo. E o pessoal gosta muito do programa do jeito que o povo gosta, né? E tem muita gente que pergunta, pai, não vão voltar não, aquele programa e tal. E aí logo, logo a gente vai estar aí organizando aí dentro da programação, né? Para que a gente possa, para que a população possa ficar atenta. Também a gente está organizando aí para que seja colocado aí na parte da manhã também o jornalista, né, o Val Lima, com as notícias aqui da região Cariri, Centro-Oeste, né, da região do Iguatu, de todas as regiões aqui, né, que ele faz esse programa. E hoje ele retornou novamente e a gente está aí organizando aqui com o Greg e vai dar certo para que a gente possa, quanto mais informação para a população, melhor. Né? Então eu queria agradecer também aqui, Greg, e dizer que nós temos uma tradição muito grande aqui na Semana Santa, né? Que é a Farra dos Caretas. Sabe que a Farra dos Caretas foi através dos circos de careta aqui do município de Malhau Juda. Tá? A batinga sempre foi muito forte na tradição. O Alto Alegre, muito forte na tradição da época de meu compadre João Novo, lá na batinga, né? Que sempre dava continuidade a essa tradição. Hoje tem o Fernando de Zezito, que é o organizador dos caretas da Batinga, né? Nós temos ali o Alto, meu compadão, o Luiz Xuxa, da minha época que eu brinquei careta, tá? Eram os meus organizadores na época, o Dão Gato, o Luiz Xuxa, tá? Então essa turma aí dos caretas do Alto, que é de muita tradição também. E assim temos também no Distrito Lagoa dos Crioulos, né? Temos no outro Alto agora, aumentou a quantidade de grupos de careta. Cada ano só aumenta. Né? Esse ano, então a gente também, voltando um pouquinho atrás, tá? Quando eu estava prefeito aqui do município, na Secretaria de Cultura, a gente criou esse programa que foi a Farra dos Caretas. Né? Então foi criado por nós, onde a gente dava um apoio a Farra dos Caretas, tá? E conseguia naquele tempo patrocínios com o Estado na Secretaria de Cultura e começamos a apoiar a Farra dos Caretas, doando para os caretas a máscara, né? Então daí que veio a questão de deixar muito aquela tradição de careta de papelão, né? E veio as caretas de máscara, né? Relembrando um pouco aqui, certo? E também aquele apoio de festa, né? A gente criou também para incentivar a disputa entre os circos do careta mais enfeitado, o careta que fosse mais animado, né? E passamos a apoiar esses caretas, certo? Essa Farra dos Caretas, que foi o nome dado na Secretaria de Cultura e que foi dado continuidade depois. Depois foi dado continuidade, tanto na gestão passada do prefeito Rondils, como também do prefeito Dodó de Neoclides. Né? Todos dois deram continuidade à Farra dos Caretas. E agora, nessa gestão, agora continua também com a Farra dos Caretas. Certo? Teve até um episódio, Greg, acho que você lembra e muita gente lembra, do palco, né, lá na Batinga, que chegou até a cair o palco, né? Não caiu o palco, mas uma tábua do palco virou. E naquele dia estava em cima do palco eu, o prefeito Rondils, o Cici Batista, vereador Cici Batista. Passei, né, 2 dias com o prefeito Rondils, está no hospital, lá no Crato. Lá. Foi, né? Então, e aí uma das tábuas lá do palco virou, né? E a gente caiu lá embaixo. Tava todo mundo olhando lá e cadê? Cadê os homens? Os desapareceram. Tenho sumido no buraco. Foi nada, rapaz. Uma daquelas tábuas do palco que tava lá pra Farra dos Caretas, que depois que passava o circo. Aí sempre tinha apresentação de cantor, né? A apresentação dos caretas mais enfeitados. Depois vinha ali um forrozinho para animar a turma dos caretas. Então tudo isso foi a gente que criou essa Farra dos Caretas. Então esse episódio que muita gente conhece, né? Estava presente lá e viu quando sumiu todo mundo. E cadê o povo? Não, nós estávamos lá embaixo do palco, rapaz. O Cícero Batista saiu com a mão, ainda quebrou a mão, né? Foi. Na época o prefeito era Rondilson, ainda foi para até o hospital também, né? Que teve um problema. Então, estou relembrando aqui um pouco da Farra dos Caretas, que a gente já participou aqui no município de Salitre. Agenor, deixa eu dar aqui, olhando aqui nas redes sociais aqui, rapaz, muita gente me pedindo para me falar isso aqui, é o seguinte. Desde sexta-feira, cara, que esses bancos daqui não tem dinheiro. O Bradesco, aqui na Caixa, aqui, a Caixa aqui também não tem dinheiro. O povo estão tudo desesperado indo para Campos Salles. O que acontece com isso? E tem muita gente revoltada. Por quê? Muitos comerciantes revoltados porque o povo vai tirar o dinheiro e lá mesmo gasta. E o pessoal que tem que se ir para lá, para Campos Salles, se ausentar daqui, deixar sua família, deixar os filhos, deixar tudo, para poder retirar seu dinheiro lá. O dos Garantias Safra, o pessoal do Bradesco quer tirar aqui. Cara, tá uma bagunça esses bancos aqui. Já tive inclusive falando com o presidente Silvio Pinto, ele disse que vai ligar pro gerente aí. E tá uma loucura. Muita gente comentando aqui. O Bradesco já deveria ter ido embora de Salita e aproveitar e levar esse caixa aqui também. Então, quero... tá uma loucura isso aí, rapaz. As topiques estão fazendo a festa com tanta gente para levar, que não tem nem topique para levar. O povo tá tudo doido reclamando aqui, né? Nos grupos, nas redes sociais. Greg, fala aí na rádio, fala alguma coisa que não é possível, não. O Salita tá abandonado desse jeito. Já tá difícil o comércio, já tá tudo. E o povo ainda tá indo gastar lá em Campos Salles. Aí os comerciantes vão tudo vão ficar doidos, né? Estão quase doidos já. É isso aí. Então, eu vou concluir aqui o Farra dos Caretas, aí eu vou fazer um comentário a respeito dessa questão aí, até porque também o Banco do Bradesco veio para aqui, foi eu que trouxe o Banco do Bradesco para Salitre, né? Então, daqui a pouco eu falo também. Aí, Grega, esse ano, tá, a Farra dos Caretas parece que tem 6 equipes, 6 círculos oficiais, certo? Que cadastrado lá na Secretaria de Cultura, que já teve reunião, que já teve essa coisa aí, que me parece que vai ter um movimento, né? Não sei se é sábado, de todos os caretas, tem a programação de lá. E o que é que o careta faz? Ele sai na rua pedindo, não é isso? Ele vai pedir. Ele vai pedir para quê? Para poder ele formar o circo dele. O circo tem despesa, né? Um circo para se formar tem despesa, tem o som, tem corda para ajeitar circo, tem madeira, tem meio mundo de coisa. Então a gente sabe que quem toma conta dessas equipes, eles têm a despesa deles, certo? Tem a parte da ajuda da prefeitura, da Secretaria de Cultura, tem, mas ele sai nas comunidades, sai na feira, sai nas casas pedindo a colaboração para poder ter a formação do seu circo. Não é assim que funciona? Desse jeito. Então, levando para o nosso deputado Agenor Neto uma proposta de ajudar na Farra dos Caretas, certo? Dá também a ajuda dele para a Farra dos Caretas, como todo mundo dá. Chega em você, Greg, me dá uma ajudinha para o papai velho, né? Então, eu fui lá no deputado Agenor Neto e pedi uma ajudinha para o papai velho de Salita. Eu digo, dá uma ajudinha aí para a Farra dos Caretas. Expliquei que a Farra dos Caretas era grupos que se formavam para malhar o Judas, que era a nossa tradição aqui de formar o circo, tá? E que a gente poderia ajudar. Eu sei que os caretas não iam encontrar o deputado aqui na rua para pedir, né, Greg? Era difícil, né? É verdade. Mas eles encontram, não encontram? Aí os caras, rapaz, e a ajuda desse ano e tal? Então, calma aí, vamos ver se eu consigo uma ajuda melhor. Deixa eu te cortar rapidinho. Você pode não encontrar o deputado Agenor Neto aqui na cidade de Salitre, mas as ações dele você vai encontrar, que já tem muitas aqui em Salitre. Ações como... Vou citar aqui, por exemplo, da igreja, né? Nessa nova reforma da igreja, uma ação aí, uma doação de 20 mil reais, meu amigo. 20 mil reais a doação aí, dividida em parcelas aí de 3 mil reais, e ele está cumprindo rigorosamente em dia. Ações como as tratativas das doenças dos olhos aí, que ele conseguiu, você conseguiu juntamente com ele lá no Hospital do Iguatu. Então, se você não viu o deputado aí no meio da rua, né? Você vai ver, que logo ele vai fazer. Já teve aqui pelo meio da rua aqui com a gente, já teve aqui, mas você vai ver muito mais vezes aqui, mas as ações dele estão presentes todos os dias aqui na cidade de Salitre. Verdade. Então, para a Farra dos Caretas, através da Associação Nossa Senhora de Fátima, que através de um projeto de lei, certo, do deputado Agenor Neto, se tornou de utilidade pública, certo? E utilidade pública é o quê? É uma associação que pode ajudar as pessoas através do trabalho, né? Que pode receber também recursos financeiros para para atividades, tá? E aí nós já temos na associação a Cozinha Ceará Sem Fome, né? Nós já tivemos vários cursos, nós temos a Rádio Canta Galo pela associação, nós estamos com um projeto de compra e doação simultânea para para o CRAS, certo? Nós estamos na segunda entrega, que nós já entregamos produtos como carne e frutas, certo? Lá para o CRAS, através da Associação Nossa Senhora de Fátima, junto o PA Conab. E nós estamos também agora para a Farra dos Caretas, recebendo um patrocínio no valor de R$ 1.500 do deputado Agenor Neto, para ser dividido entre os circos de Salitre. Então, se tem 6 circos oficiais, tá, a gente divide os 1.500 pelos 6. Se tiver 5, 4, 3, 2, se for só um, tá? Qual é a única exigência? É que seja feito a inscrição lá na Casa da Avó, tá? Tem muita gente que confunde a Casa da Avó com a Casa da Avó Filó, viu? Com a Avó Filó, que também é conhecido, né? Nosso amigo Renato, não é isso? Mas a Casa da Avó é a associação nossa aqui na Rua Santo Antônio, com o escritório aqui. Então vai lá, procura Carol, se você é responsável por um circo desses, oficial, seja o Circo do Alto, o Circo da Batinga, o Circo do Alto 2, o Circo do Roncador, o Circo da Lagoa dos Crioulos, o Circo da Armilhã. Então você é responsável por ele, vai lá e preenche uma ficha. O nome, tá? O nome do circo, a data que vai ser realizado o evento, tá? O horário do evento, uma ficha normal de inscrição. E aí você vai poder acessar o patrocínio do deputado Agenor Neto para o seu circo. Tá entendido? Muito simples. Procura aqui a Casa da Avó, tá? A Carol tá sempre lá, na parte do trabalho ali, que fica lá na Casa da Avó. Você traz seu documento e preenche essa ficha. A ficha de solicitação de patrocínio para o circo do Farra dos Caretas. Tá entendendo? É essa ficha normal, Greg. Uma ficha de solicitação de patrocínio para a Farra dos Caretas, tá? Pela Associação Nossa Senhora de Fátima da Casa da Avó, que foi doado pelo deputado Agenor Neto, o valor de R$ 1.500. Então, se eu tiver duas inscrições lá, só tiver dois circos que queiram se inscrever para o patrocínio do deputado, eu vou dividir os 1.500 com os dois. Vai ser 750 para cada um. Se eu tiver quatro, entendeu? Vai ser dividido nos quatro. Se eu tiver os seis, vai ser dividido nos seis, que daria R$ 250 para cada um. Já é uma boa ajuda, viu? É uma ajuda para que um patrocínio, para que o circo possa se organizar melhor, né? Às vezes está lá, está precisando e tal. E aí, tá certo? Então, quem é responsável por circo na Farra dos Caretas, tá? Vai lá e preenche essa ficha, vai dizer o dia, o horário, a quantidade de careta e tal, aquela coisa ali, uma ficha normal, e aí vai ter acesso ao patrocínio de R$ 250. Então, quando a gente tiver todas as fichas, a gente vai ver aonde vai ser o circo, qual o local e qual a data do circo, né? Qual a data do circo, para poder disponibilizar o patrocínio do deputado Agenor Neto para a Farra dos Caretas 2026, aqui do município de Salitre, tá certo? Tem algumas outras coisas que a gente está encaminhando junto com o deputado aqui para o município de Salitre, que depois vocês vão saber, tá? Novidade, depois a gente conta essa daí, vou deixar aqui no ar, não vou dizer agora porque ainda está em fase de encaminhamento. Quando tiver concreto, tá? Tiver concretizado, aí a gente fala para as pessoas do município. Nosso intuito é trabalhar muito pelo Salitre, ajudar o município de Salitre também, né? É importante que a gente continue fazendo o nosso trabalho, continue ajudando, buscando as parcerias do deputado federal, do deputado estadual, tá? Naquilo que a gente puder ajudar a nossa capital da mandioca, o nosso município, nós vamos fazer, que eu acho isso muito importante, tá? E todo mundo me conhece, sabe que o meu nome é Trabalho, sabe que eu nunca deixei de trabalhar pela população de Salitre, sabe que eu não tenho isso de me escorar ou de arrumar algo para Salitre só quando tem um mandato. Eu já passei pelo mandato de vereador, 2 mandatos de prefeito, certo? Já estive na Assembleia Legislativa, num período como deputado estadual, e em todos os meus trabalhos, em todos os momentos que eu estava com mandato, eu estava dando uma contribuição para a minha cidade, né? Até por uma obrigação. E quando não estou com mandato, né? Não tenho mandato, mas tenho a missão de continuar ajudando a população do nosso querido município de Salitre. Tá? E aquilo que a gente faz de bom coração, como o povo sabe que eu faço, tá? Aquela ajuda que eu dou para o município de Salitre, para a população que é do meu trabalho, da minha contribuição, do meu trabalho, é importante e ajuda muitas pessoas. Agora eu quero falar, Greg, em cima disso aí, que a população está reclamando, sobre a questão do Bradesco e do Caixa aqui, porque não tem dinheiro. Né? Eu fui um dos que defendi, fiz o contrato, o primeiro contrato para vir a agência do Banco do Bradesco aqui para Salitre foi feito por mim, como prefeito. Negociei com eles para que viesse, instalasse aqui um ponto de apoio. Na época, nem agência não era, era um ponto de apoio do Bradesco, tá? Para que pudesse o pagamento da prefeitura do município de Salitre ser feito dentro do município de Salitre. Naquela época, também tinha essa mesma questão. Topic, na época, não era nem Topic, era D20, né? Levando o povo, o dinheiro que era pago da prefeitura, a folha de pagamento era feita no Banco do Brasil de Campos Salles, e aí o povo ia tudo para Campos Salles, gastava o dinheiro lá e os comerciantes daqui ficavam chupando o dedo. Então eu trouxe o ponto de apoio do Bradesco, não era agência, era só um ponto de apoio, tá? Para que a folha, e negociar a folha de pagamento. Ó, eu dou todo o apoio para que o ponto de apoio venha, e boto a folha de pagamento, mas não é para faltar dinheiro. Né? Não é para na hora que chegar o dia do pagamento não ter dinheiro no ponto de apoio. Então vocês, comerciantes, estão me escutando, sabem disso. Que o dinheiro circulou em Salitre. Né? Então eu trouxe o Bradesco para cá. Depois, que se instalou até hoje onde é o Kleber ali, né? Na esquina ali. Depois, de ponto de apoio, virou agência. Tá? Virou agência. Passou muitos anos aí como agência. E depois de agência, voltou de novo a ser aqui um ponto de apoio. Não é mais agência aqui no município de Salitre, né? Porque quando estava a agência, tinha gerente, lembra que tinha gerente, tinha os caixa, né? Mas tinha lá o gerente e tinha o caixa lá para atender a gente. Não era só o caixa eletrônico e só o pessoal da administrativa ali, tá? Mas depois que houve aquele assalto, né, o Bradesco resolveu retornar a só recurso, só dinheiro, só nos caixas eletrônicos. Não tinha mais o fluxo de dinheiro no caixa fixo. Não tinha mais fluxo de dinheiro. Como não tem. Né? Mas eu acho que eu não sou a favor de que radicalizar a ponto de dizer que o Bradesco pode ir embora do Salitre, que não faz falta. Faz falta sim. Eu sou a favor de que melhore o serviço. De que se faça por onde, entendeu? Haja uma cobrança que as autoridades, tá? Prefeito municipal e Câmara de Vereadores, que são as autoridades constituídas hoje dentro do município, entendeu? Que possa entrar nesse debate para melhorar, tá? Quem sabe até para voltar de novo a ser agência aqui no município. Eu não sou de radicalizar e dizer, porque eu já ouvi muita gente dizendo, aqui não faz falta, pode ir embora o Bradesco. Faz falta sim. Quando tem o dinheiro lá, entendeu? Está todo mundo lá tirando e todo mundo satisfeito, ninguém está reclamando. Quando não tem, aí vem a reclamação. Certo, ótimo. Está certo em reclamar. Agora, a minha opinião é que tem que buscar a melhorar e não fazer com que vá embora que não faz falta. Faz. O caixa aqui do mesmo jeito. Tá? Eu também fui idealizador da lotérica de Salitre. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Primeira lotérica Estrela da Sorte, até hoje tem um nome. Estrela da Sorte colocado por mim aqui em Salitre. Né? Depois eu me desfiz da lotérica, que a lotérica não é pública, ela é uma concessão. Você entendeu? É um dono, você passa, é particular, mas você concorre a licitações da lotérica e abre a lotérica no município. Eu fiz isso para que o dinheiro circulasse também mais uma vez dentro do município de Salitre. Então hoje nós temos uma lotérica aqui, tá? Hoje eu não sei nem quem é o proprietário, não conheço, né? E depois da lotérica veio o caixa aqui, certo? Que é o caixa, como é conhecido lá de Sandra, né? Então o Bradesco também, ele saiu distribuindo os caixas, né? Como aqui na loja de São Francisco, não é isso que tem Bradesco? Ainda tem? Carlos José também tem, né? Loja de móveis. Então, é assim, eu sou a favor de que haja, tá, um debate para que melhore e não para que tire do município ou que vá embora. Eu não concordo de forma alguma. Esse comentário, para mim, é um comentário radical que não vai ajudar em nada. Tá? O que vai ajudar é a gente fazer com que melhore. Porque se na minha época, no meu tempo de prefeito, a gente tinha, entendeu, o banco funcionando aqui. Eu cheguei a trazer o Banco do Brasil. Eu lembro, aqui, era ali. A esquina aqui, onde hoje é o Açaí, a sorveteria, era o Banco do Brasil. Eu inaugurei o Banco do Brasil aqui. Entendeu? Depois o Banco do Brasil foi embora. Porque o Banco do Brasil queria a folha de pagamento, a folha já estava com o Bradesco. Né? Então era para dividir uma parte da folha para o Bradesco, outra parte para o Banco do Brasil. Não foi feito, o Banco do Brasil foi embora, certo? Mas acho uma perca. Se tem um caixa do Banco do Brasil aqui, já dá uma movimentação no dinheiro, já movimenta dinheiro no mercado. Então, quanto mais você puder trazer para que haja movimentação de dinheiro dentro da cidade, que esse dinheiro circule nos comerciantes, certo? Nos comércios do município de Salitre, melhor. Seja um caixa aqui, seja um ponto de apoio, entendeu? Seja um caixa do Banco do Brasil e mais outros comércios. Então, eu acho que isso é muito importante, tá? E que deve ser discutido com a sociedade do nosso município, com a população de Salitre, o melhoramento, e não simplesmente achar que deve ir dar tchau de Salitre. Não, deve vir melhorar, aparecer mais, né, quem queira ajudar a desenvolver aqui o nosso comércio de Salitre. Está entrando aqui com mais de 4 milhões, cara, do Garantia Safra. Então, qual é a logística que está faltando para que esse dinheiro circule aqui na cidade de Salitre? Né? Por que as pessoas têm que ir tirar o seu Garantia Safra lá em Campos Sales e gastar lá mesmo? Ah, tudo bem, lá tem a Caixa Econômica, lá tem lotérica, aqui só tem uma lotérica e um caixa aqui, tá? Mas está faltando alguma logística aí? É o poder público que precisa fazer alguma coisa? Tá? É segurança? O que é? Que precisa ajudar para que esse dinheiro circule aqui no município de Salitre? Porque depois não adianta cantar de galo e dizer: ah, conseguimos o Garantia Safra, vai circular 4 milhões e meio na cidade de Salitre, e na hora H o povo ia tirar o Garantia Safra lá em Campos Sales, o dinheiro não circular aqui. Então ficou em quê? Ficou só na conversa, ficou só nas redes sociais. E nas redes sociais tudo é bonito, tudo é perfeito, né? É muito difícil ter algo na rede social que não seja perfeito, tá? Se transforma, né? Se coloca aquilo que quer que o povo escute, que o povo veja, tá? Mas na vida real é outra, né? A vida real não é a vida do Instagram. No Instagram tudo é fácil. Eu estou lá no meu projeto de energia solar, jogando uma placa lá de 30 quilos, 40 quilos para cima, né? E quando vou no Instagram é bem facinho. O cara pega a placa, joga lá em cima, é bem facinho. Eu digo, rapaz, isso aí eu faço também, que é fácil. Aí quando o cabo vai pro barco, aí o cara vê. Tem até gente que é feio e fica bonito. É isso aí, Greg. Então, eu acho que é uma pauta muito importante, tá? Se a sociedade, se o povo do Salitre está falando isso aí, está reclamando, tem razão. Tem razão, cara. Não tem lógica. A nossa cidade, com tantas fábricas de farinha, o comércio que nós temos hoje no município de Salitre, tá? Os recursos que entram aqui em termos de FPM da prefeitura, tá? Nos programas do jeito que o povo gosta, eu vou começar a dizer quanto é que está entrando cada mês aqui, tá? Como eu vinha falando. E é muitos milhões, vou dizer por baixo. De 10 milhões a 11 milhões que circula dentro do FPM. Aí nós temos os programas sociais, né? Que é o programa do Bolsa Família, certo? Aí nós temos um programa como esse do Garantia Safra, que só agora é 4 milhões e meio, se não me engano, 4 milhões e 600, entendeu? Para circular dentro do Salitre. Nós temos a folha de pagamento para circular dentro do município de Salitre. Então, por que é que nós estamos toda hora escutando os nossos comerciantes dizer que não tem dinheiro na cidade, que não circula dinheiro na cidade? Algo está errado, entendeu? Por quê? É a parte de bancos, certo? Que não está a contento aqui no município. Então, vamos discutir isso, Câmara de Vereadores. Vamos discutir essa questão, administração pública de Salitre. Tá? Vamos se reunir para discutir essa questão aí que envolve, tá, a circulação de dinheiro na cidade, que melhora o comércio da cidade, que melhora a vida da população, que gera emprego. Gera emprego. Porque se você tem um comércio e o comércio está crescendo, você vai precisar de 2, 3 pessoas, 4, 5 para poder trabalhar no seu comércio. Entendeu? Então essa é a lógica. É fazer com que o dinheiro circule dentro do município de Salitre. E com esse dinheiro circulando aqui, gere emprego, gere renda, melhore a vida, melhore o comércio da população. Isso também é obrigação da gestão, é obrigação da administração pública, é obrigação da Câmara de Vereadores entrar nesse debate, entrar nessa discussão aqui, buscar solução para que possa melhorar cada vez mais o nosso comércio. Então, não se admite retrocesso, não. Nós temos que caminhar para frente, nós temos que olhar para frente, nós temos que ter futuro. A nossa cidade é uma cidade que vem gloriosamente cada vez mais crescendo, melhorando cada vez mais. A população cresce, o povo cobra, o povo fica mais sabido, né? O povo fica mais inteligente, o povo estuda, o povo começa a ter noção das coisas. Então, isso aconteceu em Salitre. Se melhora na educação, melhora o olhar do povo pela cidade. Tá? Então, é necessário que se tenha um debate em relação a isso. Não dá para se admitir que fiquem dizendo que o dinheiro não circula na cidade, entendeu? Que as nossas agências aqui não têm recurso. Tem que saber por quê. Qual é o problema que está acontecendo? Que não dá para se organizar para quando chegar no dia do pagamento, se é programado, se todo mundo sabe que do dia 18 de março para cá ia começar o calendário de pagamento do Garantia Safra, que ia precisar nas agências aqui, no caixa aqui, na lotérica, de chegar até aproximadamente até 4 milhões e meio para as pessoas, nos dias programados, nos dias marcados no cartão, não é de uma só vez, né? Então o que falta é uma logística. Está faltando o que na cidade? É segurança, tá? É segurança pública para ajudar a cidade a ter segurança para que os recursos possam chegar nessas entidades, nesses bancos e tá confortavelmente com segurança. Então isso que tem que se debater. Falta algo? Falta. Então o que é que falta? Tá? Não é ficar só na reclamação, né? Só dizer que o Bradesco pode ir embora, que não faz falta, né? Só dizer que o caixa aqui pode fechar, entendeu? Que a lotérica fecha, que não serve para nada, que serve sim. Tá? São de grande valia para a cidade, são de grande valia para o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, se tem algo que não está a contemplo, se tem algo que não está fazendo com que haja o desenvolvimento, fazendo com que o dinheiro circule no comércio local, tá? Que as pessoas voltem a 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando as pessoas iam em Pau de Arara, em D20, de todas as formas, para Campos Sales, para poder sacar o seu dinheiro da aposentadoria, poder sacar o seu dinheiro do salário, tá? da prefeitura, porque não tinha nenhuma agência de banco aqui no município, porque não tinha nada, nem um caixa aqui, porque não tinha uma lotérica, porque não tinha um Bradesco, porque não tinha uma forma de receber esse recurso aqui. Hoje é diferente, né? Além disso, nós temos aí os bancos digital, os aplicativos, né? Quase todo mundo anda com o banco no bolso, anda com o banco no seu celular, com o Banco do Brasil, com o banco do Bradesco, com a Caixa Econômica, no seu próprio celular. entendeu? Dali mesmo fazendo transferência, dali mesmo comprando e pagando, entendeu? Então você hoje tem um banco na sua mão, você tem um banco no seu celular, tá? Através de um aplicativo. Então são coisas também, é preciso que a população entenda mais sobre isso, é necessário que a população saiba manusear esses aplicativos, que saiba baixar, que não sei o quê. Então é uma outra história. Tem também como fazer isso, tem como apoiar essa questão aí, tem também. Então o banco não está distante, não precisa esse deslocamento total dessa forma, tá? Se hoje a gente tem o banco na própria mão. Então essa é a minha opinião. Eu acho importante esse debate, porque isso vai fazer com que ajude cada vez mais o nosso município, a nossa querida capital da mandioca, nossa querida Salitre, gente. Não dá para a gente ficar aqui só pensando, reclamando e dizendo que está ruim, que está ficando pior, que está indo para trás, entendeu? Que voltou há 20 anos atrás. Não, entendeu? Nós temos que pensar positivo, nós temos que buscar solução aqui para a nossa cidade. E é no debate, tá? É botando as claras, não é se omitindo, tá? Não é fugindo do debate, não é fugindo das dificuldades, porque as dificuldades elas têm, sempre existiram e sempre vão existir. Não foi fácil trazer o Banco do Bradesco para Salitre, não foi. Foi uma luta, foi uma negociata, teve que negociar. Bota a folha de pagamento da prefeitura para vocês, tá? Com a superintendência do banco, e vocês colocam o posto em Salitre. Depois, olha, a folha melhorou, né? Porque naquele tempo era um valor, depois melhorou, já dá para vocês fazer o quê? Colocar uma agência, tá? Então, esse tipo de coisa que deve ser feito para poder melhorar aqui. Hoje as pessoas têm até o direito da portabilidade, tá? O funcionário, ele tanto pode receber no Bradesco, que antes a gente botava a folha, a pessoa recebia lá no Bradesco. Hoje você tem direito à portabilidade. Eu não quero receber no Bradesco, não. Você é funcionário público e quer receber no Banco do Brasil, você pede a portabilidade. Porque no Banco do Brasil eu tenho um aplicativo, eu consigo fazer meus negócios melhor por lá e tal. Entendeu? É caixa econômica, porque aqui tem a lotérica, tem o caixa aqui e eu consigo melhor na caixa econômica. Faz a portabilidade. Então até isso você tem direito. Antes, a gente colocava a folha lá para o Bradesco, você tinha que operar dentro do Bradesco, nos juros que eles queriam, né? Porque o interesse deles também era para quê? Fazer consignado, fazer empréstimo, né? Lhe dar acesso à conta para que você tivesse margem lá na conta, que é uma forma de emprestar dinheiro a você, certo? É quando coloca o limite, você usa aquele limite, você paga o juro por um limite. Então, tudo isso aí está dentro do interesse deles de ter a agência aqui no município. Então, se não houve mais conversas, não houve mais sentar na mesa para ver qual é a dificuldade que está tendo no município para dar continuidade, é hora de abrir o debate. É hora de saber que é importante o município de Salitre ter aqui a agência funcionando, certo? É hora de saber que é importante ter o caixa aqui abastecido, ter a lotérica também abastecida, tá? Principalmente nos dias que as pessoas precisam retirar, porque eu vejo o sacrifício. A pessoa descer da serra para cá para tirar um benefício. Quando chega aqui, não tem dinheiro. Vamos esperar que alguém do comércio chegue e deposite para poder ter como pagar o seu benefício. Aí a pessoa, então vou lá em Campos Sales. É mais um deslocamento, né? É mais uma despesa. No final, o dinheiro daquela pessoa praticamente está pago de passagem para ir buscar o dinheiro, né? Então, é realmente algo que tem que se debater aqui no município, buscar a solução para a população. Eu estou achando a população de Salitre muito alienada, muito parada, né? Não tem procurado debater as dificuldades, não tem procurado, não. Às vezes usa a rede social para reclamar e é como se fosse uma crítica e acabou-se, entendeu? Não para buscar a solução, não para participar do debate para buscar uma solução para os problemas. Às vezes só simplesmente para fazer a crítica. Eu nem sou muito de rede social para fazer crítica. Eu sou mais de rede social para mostrar trabalho, para mostrar o desenvolvimento, para mostrar a busca sempre incessante por melhoria para o município, né? Porque as dificuldades sempre vai ter, a gente sabe disso, né? A população ela precisa ter uma resposta, tá? Ela precisa ter mais esclarecimento. Nós estamos numa época onde tudo é mostrado, onde é fácil se saber as coisas, né? Basta querer, tá? Onde as redes sociais ela tem o papel tanto de fazer com que você possa ter um esclarecimento, como tem o papel também de alienação. Se você só segue o que você quer, o que lhe faz bem ali, o que você quer ouvir, tá? O que você quer ver, só vai lhe agradar. Não vai ter desagrado, não. Agora, se você segue dois lados, então você vai fazer um parâmetro entre um e outro. Se você segue, entendeu, aquilo que você quer de melhor que fosse para a sua cidade, você vai ter uma ideia de muitas coisas boas que poderia estar tendo na cidade que não está tendo, certo? Então, você, se você segue outras administrações, outros prefeitos, tá? E você, além de seguir a parte que fala bem do prefeito, você segue também outras que faz crítica, então você vai fazer uma avaliação realmente de quem está com a razão. Então, as redes sociais, elas servem muito para isso, tá? Mas ela também é muito lacradora, né? Que lacra ali, que você, se quiser, bota conteúdos que você só vê aquilo ali. E você não consegue fazer uma autocrítica. Você não consegue fazer nada que não seja aquela parte ali que está dizendo ali. É como se dissesse, ó, isso aqui está dito, é lei, e está certo, e acabou-se, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Muito cuidado com as redes sociais, porque elas são pagas para engajar, né, para lhe mostrar apenas um lado da história, um lado da coisa, só a parte boa, né? Então, você tem que analisar os dois lados e saber usar também para fazer a sua autocrítica. Assim como também na reclamação, você saber usar para poder fazer o seu pedido, a sua reclamação, tá? Você saber como está usando aquela rede social a seu favor, a favor do município, a favor das reivindicações. Então, eu acho que nesse debate de que o município de Salitre, o comércio está parado, ele vem já há algum tempo sendo falado isso, tá? Reclamações, aí a gente tem visto, já não é da agora. O ano passado foi constante essa reclamação por parte dos comerciantes, tá? E se chega o momento que o dinheiro está sendo disponibilizado, 4 milhões e meio disponibilizado do Garantia Safra, né? Folha de pagamento chegando aí a 5 ou mais de 5 milhões, certo? São dinheiro disponibilizado, né? O dinheiro do Bolsa Família é dinheiro disponibilizado para a cidade, certo? E se esse dinheiro não está circulando na cidade, algo está errado. Alguma coisa está falhando. Alguém está falhando aí, né? Então tem que buscar esse ponto, saber por que o dinheiro não circula na cidade, tá? Ah, porque também a gente escuta muito que os comerciantes, que o comércio de Salitre, né, geralmente tem preços bem mais alto do que Campos Sales, por exemplo, entendeu? Então é o comerciante também começar a divulgar, a mostrar o seu produto, né, a fazer com que a população entenda de que isso não é verdade, entendeu? Que geralmente lá nos grandes mercados de Campos Sales pode ter um preço menor, mas muitas vezes é só a porta de entrada. Depois que você entra lá dentro, aí os preços são outros, né? Acontece. Tá? Então, o comércio de Salitre, ele ainda é um comércio muito aquém da divulgação, né? Muito aquém das promoções, muito aquém ainda de fazer oferta, tá? Então é necessário que se tenha também um trabalho em relação a isso, para que o comércio possa se engrandecer, ele possa se valorizar, ele possa colocar para a população de que ele tem uma imagem boa. Para isso ele precisa investir, é claro, em mídia, em propaganda, em promoção, né, em ofertas, certo? Então a gente vê também as pessoas reclamando muito que os comerciantes de Salitre não se preocupam muito com essa parte, que é a parte de marketing, é a parte de oferta, a parte de, é, de promoção, a parte de divulgação. Hoje, a divulgação é tudo, gente. Entendeu? Você divulgar o seu produto nas redes sociais, você faz comércio, você comercializa, 90% você comercializa dentro das redes sociais, né? As pessoas estão lá acompanhando as redes sociais e vê um produto e vê uma loja que está ofertando, então ela vai buscar aquele produto por aquela oferta que está lá. As pessoas escutam uma rádio e vê uma promoção e vai até aquele comércio porque escutou que vai ter uma promoção através do rádio, tá? Que ainda é um mecanismo muito usado, muito ouvido pelas pessoas. Então aqui em Salitre falta muito isso, né? O marketing, a pessoa que está lá para divulgar o comércio, tá? E a divulgação do comércio é assim, a alma do negócio, né? Divulgação é a alma do negócio. Então você pode melhorar também o comércio de Salitre nesse sentido, né? E aí podem entrar aí as consultorias, podem entrar o SEBRAE, podem entrar o SESC, o SENAR, tá? Fortalecendo essa questão do comércio local, tá? Então o poder público também pode ajudar nessa questão aí. Pode ajudar também que haja divulgação, que haja na cabeça do empresário, na cabeça do comerciante, né, que ele possa pensar em crescer através também das mídias, através também das redes sociais, através também da divulgação no rádio. Então é outra coisa, das promoção, tá? É claro, quando você coloca uma promoção, todo comerciante sabe, ele está colocando um produto lá em promoção porque ele não está perdendo, ele está ganhando, ele sabe que ele está ganhando, tá? Ele pode estar ganhando menos, né? Ele pode estar tendo um lucro menor, mas ele está ganhando. E ele vai ganhar em quantidade de venda, tá? Se o lucro dele diminuiu ali por uma questão que ele botou em oferta, mas ele vai vender muito mais. Um produto que ele ia passar aí um mês para vender 100 produtos, ele vai vender 100 em uma semana. Então, mais rápido correu, mais rápido ele conseguiu o fluxo de dinheiro por ter ofertado aquele produto mais barato. Então o comerciante também precisa ser instruído para isso. O comerciante precisa também aprender a fazer isso, tá? A melhorar desde a entrada do seu comércio, a forma que você recepciona o freguês, desde a hora que o cliente chega para entrar, certo? Até a hora dele sair. Então o comerciante que está preparado para isso, ele com certeza vende mais, ele tem mais lucro. Então isso faz também, faz parte também. Não é só dizer assim, ah, o dinheiro não está circulando, o banco não tem dinheiro. E quando o banco tem dinheiro, será que o povo está ficando para o comércio local de Salitre? Será que as pessoas não estão sacando o dinheiro aqui e não estão indo também aplicar em outro local e comprar em outra cidade? Tá? Não é a questão de ter o dinheiro aqui que vai segurar ele aqui para ir para o comércio. Para segurar ele no comércio daqui, é preciso que o comércio tenha também as suas artimanhas, né? É preciso que o comércio também dê as condições para segurar esse cidadão aqui. Principalmente aqueles que não mexem muito com aplicativo, com Pix, né? Com transferência, tá? Com TED, que é quando é um valor maior. Para essas pessoas aí que não mexem com esse tipo de dinheiro, dinheiro eletrônico, tem gente que gosta de ver as notas, né? Não, eu não quero Pix, eu quero ver o dinheiro. Eu não acredito que eu tenha dinheiro se eu não ver os papel. Então tem muita gente ainda dessa forma. Mas depois que ele saca ali aqueles papel, certo? ele faz o que quer. Se ele quiser ir para Campos Salles comprar, ele vai com papel comprar lá, porque ele não acredita que tem o dinheiro se ele não vê. Você sabe que existe muita gente desse jeito, principalmente numa cidade como a nossa, aqui tradicionalista. Então tem muita gente que quer ver a nota, né? Eu quero o papel, tá? Não aceita esse negócio de Pix, de dinheiro moderno, de dinheiro digital. Não, eu quero ver o papel. Aí quando ele pega o papel, ele faz o que ele quer. Ele tanto pode gastar aqui, como ele pode sair com um papelzinho no bolso, tá? E ir para outra cidade comprar. Então muitas vezes não é a questão da falta de dinheiro no banco que está fazendo com que o comércio de Salitre esteja esvaziado. É a concorrência. É a concorrência, porque é a facilidade. Tá? É a facilidade com que você vai lá no mercado daquele em Campos Salles e chega lá, faz uma feira, e o cara vem lá de Campos Salles entregar aqui. Entendeu? Ele, não, vou, pode deixar aí que eu vou entregar. Aí ele sabe que vai ter 2, 3, 4, 5 pessoas daqui do município, entendeu? E para ele compensa vir entregar. Sem contar que muitas vezes ele bota ali o frete da entrega no meio do produto e o cara não sabe. Entendeu? O cara nem sabe. Rapaz, comprei lá e o cara vem entregar aqui. Sim, entendeu? Mas pode ter certeza que o fretezinho foi incluído ali em algum produto, em alguma coisa. Mas o cara fez o quê? Vem entregar. Ele botou no marketing dele, olha, eu entrego lá em sua cidade. Acaba nem perguntou se eu vou pagar um frete, entendeu? Se tem frete incluso ali no produto, tá? Mas o que ele interessou foi que ele atendeu ele da forma que ele queria, que foi entregar lá no, na casa dele, certo? Vem de Campos Salles e entrega. Aí o cara, olha, tá vendo aí? Às vezes eu compro lá num comércio lá em Salitre, não tem um entregador. Aí eu venho aqui em Campos Salles, compro, eu pego o peso, não pego minha feira, o cara bota aí no carro, vai deixar lá em minha casa. Então é essas coisas que pode também ser debatido, pode ser discutido, que pode estar fazendo a diferença também aqui no comércio de Salitre. Então eu queria deixar aqui um abraço para vocês, tá? Dar minha opinião em relação a isso que o Greg puxou aqui, que é essa cobrança do povo de Salitre em relação ao dinheiro nos bancos que não está tendo, tá? Mas ao mesmo tempo despertar para que o comércio local de Salitre possa se engajar mais, tá? Possa ofertar mais, possa fazer promoção mais, possa trazer esse povo quando tem o dinheiro para comprar aqui. E aí sim, aí pode o cara sacar o dinheiro lá em Campos Salles e dizer, não, eu vim aqui só sacar o dinheiro, mas gastar eu vou gastar lá em Salitre, entendeu? Eu vou gastar lá na minha terra, vou gastar lá porque lá tem o mesmo preço, às vezes o preço está até melhor. E é isso que tem que botar na cabeça do pessoal, tá? Trabalhar, isso não é feito assim simplesmente jogado, não. É um trabalho, é técnico, entendeu? É um SEBRAE, outros órgãos, tá? A própria prefeitura engajar isso, né? É a Câmara de Vereadores, certo? É as associações, tá? Então, todo mundo pode ajudar um pouco para que isso aconteça. Então, fica aqui o meu abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe cada um e cada uma que está nos escutando, tá? Muito obrigado aí às pessoas que têm nos ouvido, tá? As nossas opiniões. Tá, e fica aqui mais uma vez o lembrete, você que faz parte da Farra dos Careta, você que tem o circo já com data agendada, tá, local e data agendada, pode vir até a casa da avó, Associação Nossa Senhora de Fátima, que é a associação da Rádio Cantagalo, tá, fazer sua inscrição para receber um patrocínio do deputado Agenor Neto, tá? Que está apoiando a Farra dos Caretas 2026 aqui de Salitre. Tá? Então, se você é grupo oficial, está lá o grupo, tem os caretas, tem um responsável, tá? Tem o local do circo, tem a data do circo, tá? O horário do circo que vai ser realizado. Então, você vai ter direito a esse patrocínio aí do deputado Agenor Neto para a Farra de Careta 2026. É só procurar aqui a casa da avó e fazer a inscrição, ok? Então, Deus abençoe, uma boa tarde, fiquem com Deus. Mais de 18 anos, cuidando de quem você ama. Dr. Josberto Landim, médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização no Hospital das Clínicas de Recife, atendendo na região do Cariri há 40 anos, com tratamento humanizado e acessível a todos. Referência e pioneirismo. Atende na Clínica de Reumatismo. 1046, fone 988184961. Atende também em Barbalha, na Climed, Avenida Coronel João Coelho 220. Contato 988524006. Dr. Josberto. Galo FM, a melhor. Anda, tá namorando, tá usando a minha blusa, tá difícil de desapegar. Anda, aí já é loucura. Tá matando a saudade, sentindo meu cheiro, beijando outra boca, aumentando o desejo. Ainda aposta só na maldade, sabendo que eu vejo, fazendo ciúmes. Melhor separar que tá feio. E tá com ele, tá querendo eu. Jura pras amigas que não gosta, espalhando que me esqueceu, mas a verdade. E tá com ele, tá querendo eu. Seu corpo com ele não costuma, espalhando que me esqueceu, me esqueceu. Jura pras amigas que não gosta, esqueceu, mas a verdade cê não mostra. Tá com ele, tá querendo eu. Seu corpo com ele não acostuma, espalhando que me esqueceu, me esqueceu. Porra nenhuma. Ah tá, tá namorando, tá usando minha blusa, tá difícil de desapegar. Ah tá, aí já é loucura. E tá matando a saudade, sentindo meu cheiro, beijando outra boca, aumentando desejo. Ainda aposta só na maldade, sabendo que eu vejo, fazendo ciúmes. Melhor separar que tá feio. E tá com ele, tá querendo eu. Jura pras amigas que não gosta, espalhando que me esqueceu, mas a verdade cê não mostra. Tá com ele, tá querendo eu. Seu corpo com ele não acostuma, espalhando que me esqueceu, me esqueceu. Enganar qualquer pessoa, mas esse seu coração giro não engana ninguém, bebê. Tá com ele, tá querendo eu. Me esqueceu, porra nenhuma. Que gostou, mais barulho? Esse bloco eu conheço. Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. E pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Juro que eu não sei. Só sei que eu senti amor. gente amou. Balanço, vai. Não sigo do tempo, o tempo deixou de achar o tempo para o nosso amor. Que de nós fugiu e nunca se encontrou. A fúria do tempo não nos perdoou. Nosso passatempo foi só recordar que existia tempo pra gente sonhar. Mas lá fora o tempo agora se fechou. Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira é a solidão. Encontro perdido com o Duduzão. Você me jurou que entre eu e você não vale brincar de se esconder. Olha em minha volta e você não está. Se for brincadeira, melhor nem brincar. Você pediu pra dar o tempo e eu não quis acreditar. Será que nem por um momento você pode me escutar? Se ainda existe um sentimento, não brinca assim com a lista, não. Você bem sabe que aqui dentro, amor, tu mandas no meu coração. Você pediu pra dar o tempo e eu não quis acreditar. Será que nem por um momento você pode me escutar? Se ainda existe um sentimento, não brinca assim com o Dani, não. Você bem sabe que aqui dentro, amor, tomadas no meu coração, tomadas no meu coração, tomadas no meu coração, tomadas no meu coração, tomadas no meu coração. Pode ser na minha ou na sua casa, vai me dar canseira, dormir de conchinha, minha companhia. Adorei, não tenha medo, não vou te julgar. Se deu vontade da primeira vez, não tem por que você se preocupar. Não tá errado, eu adorei. Se tá pensando que eu não vou ligar, depois de tudo que a gente fez, é impossível não te procurar. Se tá ferrada, disse, foi bem melhor do que eu imaginei. Agora quero ver pra te ajudar. Vambora, geral! Pode ser na minha, te deixar cansada pela madrugada. Não é só balada, pode ser na minha. Dorme de consciência. Chega revirando a minha vida, cheia de amor pra dar. Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso estar curado, eu te vejo do meu lado, louca pra me dominar. Pra fugir dos teus encantos, procurei outros carinhos, vou tentando me encontrar. Eu já fiz até promessas, já tentei todas as vezes, peço a Deus pra me ajudar. No remédio pro meu peito que consiga dar o jeito de você me libertar. Eu não consigo te esquecer. Eu tenho medo de voltar. Mas já vai, balança, vai, balança. Eu não aceito de querer. Não tenho forças pra lutar. Mas a vontade de te ver supera, vambora. Eu tenho medo de voltar. Mas a vontade de te ver. imaginou. Está sempre conectado sem interrupções, com ultra velocidade e estabilidade. Com a nova NET Telecom em Salitre, Ceará e região, isso é possível. Levamos a melhor internet até você, conectando famílias, aproximando negócios e encurtando distâncias. Seja para estudar, trabalhar ou se divertir, conte com a nova NET Telecom. Internet de qualidade, sem falhas e com suporte que você pode confiar. Uma iniciativa de Fernando Bitu, levando tecnologia e inovação até você. Entre em contato e descubra planos feitos para você. Nova NET Telecom, diminuindo distâncias, unindo pessoas. Nova NET Telecom, o mundo vem até você. Uma empresa do grupo Fernando Bitu. Na hora de cuidar da sua saúde, escolha a Conviva. A rede de farmácias Conviva está com você em Salitre, Potengi e Assaré. Sempre com atendimento de qualidade, preços acessíveis e aquele cuidado mega especial. Quer acompanhar todas as promoções e novidades? Siga nossas redes sociais. Salitre, arroba farmácia Conviva Bitu, _ Salitre. Potengi, arroba Conviva Bitu, _ Potengi. Assaré, arroba farmácia Conviva Bitu, _ Assaré. Farmácias Conviva, perto de você, ao lado da sua saúde. Cantagalo FM. Se você pensou em hambúrguer, é claro que você vai lembrar da lanchonete Greg Burger. Há 15 anos, fazendo a diferença no cardápio dos salitrenses. São 15 lanches diferentes para você saborear. Sucos especiais, batatas fritas, bebidas quentes, refrigerantes. Lanchonete Greg Burger, a melhor. Delivery 88 9 94 11 14 24. Greg Burgers. Cantagalo FM. Toca o que eu quero ouvir. Ótica Imperial, onde você encontra as melhores promoções, preço baixo e garantia, sem falar no melhor atendimento da cidade. Estamos localizados na Rua São Francisco, número 71, ao lado da Igreja Matriz. Telefone para contato 88 9 93 61 3304. Atendimento com oftalmologista todos os sábados. Faça-nos a sua visita. Óticas Imperial, sua visão em primeiro lugar. Casa Murim, qualidade e preço baixo você encontra aqui. Se liga nas ofertas. Estofado 2 e 3 lugares mensais de R$69,90 ou R$669,90 à vista. Sala de jantar 4 cadeiras mensais de R$59,90 ou R$569,90 à vista. Cozinha com balcão 100% MDF mensais de R$79,90 ou R$769,90 à vista. Box casal com molas ensacadas mensais de R$94,90 ou R$909,90 à vista. Box solteiro com molas ensacadas mensais de R$69,90 ou R$669,90 à vista. Roubeiro 6 portas mensais de R$79,90 ou R$769,90 à vista. Casa Morim, qualidade que você confia, preços que cabem no seu bolso. Parcele suas compras em 12 vezes no carnê e preço de à vista em até 10 vezes sem juros no cartão. Entregue montagem rápida e 100% grátis. Vem ser Casa Morim, você também. 1:23. Todo mundo ligado. Rádio Cantagalo FM. A melhor FM. A melhor. Aqui somos a Associação Comunitária de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima. Rádio Cantagalo FM 87,9. Salitre, Ceará. Capital da Mandioca. A melhor. A melhor. Um show. Comercial Martins, você vai encontrar variedades, tudo em um só lugar. O atendimento é sem comparação. Comercial Martins conquistou a região. Mais economia, vem comprar barato. Comercial Martins tá sempre do seu lado. Mais comodidade, vem aproveitar. O atendimento vai te conquistar. Se quer bom preço e mais qualidade, Comercial Martins é o preferido da cidade. Tudo que você precisa tem um só lugar. Comercial Comercial Martins é o seu lugar. No Comercial Martins você encontra alimentos, produtos de limpeza e congelados. Com o melhor preço, atendimento personalizado, entrega rápida e toda quarta tem 15% de desconto nos congelados. Passe na Rua Santo Antônio 309, Centro de Salitre, Ceará, ou peça pelo WhatsApp. Comercial Martins, o lugar certo para comprar. Essa é a minha rádio. O Lava Rápido São Francisco é diferenciado porque tem sistema leve trás. Já agulhei não, porque tem um cabo prontinho pra buscar o seu carro, a sua moto e entregar limpinho, cheirosinho no Grala. E ainda aceita cartão, Pix, lavagem com shampoo, lavagem com cera líquida, lavagem com motor, enceramento, polimento, cristalização, espelhamento, higienização interna e muito mais. Fone WhatsApp é 88 992 83 02 72 92 83 0272. O endereço, a localização é fácil, no posto Estrela da Sorte, Salitre, Ceará, São Francisco, Lava Rápido. É só chamar, meu patrão. Essa é a minha rádio, a melhor. Quando você pensa em qualidade, variedade, preços imbatíveis, só um lugar que vem à mente: Supermercado Jonas, o lugar pra economizar. Produtos fresquinhos, sempre a te agradar. Aqui tem variedade, qualidade, amor. Venha pro Jonas, seu dia fica melhor. Jonas Supermercado, vem pra conferir. Tem ofertas especiais, você vai descobrir. No Jonas tem de tudo, pra casa e pro lar. Jonas Supermercado, o melhor lugar pra comprar. Atendimento nota 10, com sorriso e atenção. Cada compra no Jonas é satisfação. Aqui você encontra tudo o que precisar. Jonas é o supermercado pra você confiar. Jonas Supermercado, vem cá conferir. Tem ofertas especiais, você vai descobrir. Supermercado, localizado em Salitre, a capital da mandioca. Mais alto, mais alto, mais alto. A Cantagalo toca mais alto. 1:27. Todo mundo ligado. Rádio Cantagalo FM. A melhor FM. A melhor. Aqui somos a Associação Comunitária de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima. Rádio Cantagalo FM 87,9. Salitre, Ceará. Capital da mandioca. A melhor. A melhor. Show de rádio. Associação Comunitária de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima. Casa da Vó. Associação sem fins lucrativos. 16 anos ajudando no desenvolvimento de Salitre. Programa e projetos. Rádio Cantagalo 87.9. Ceará Sem Fome. Cozinha Comunitária. Cursos e capacitação para geração de trabalho e renda. Projeto Minha Casa Minha Vida Rural. Projeto Compra Direta pela Conab. Projeto Mulheres Produtoras e Empreendedoras. Projeto Escolinha de Futebol Novinho em Ação. E tradicional Café Comunitário do Trabalhador, 1º de maio. Festas e comemorações em datas importantes. Você também faz parte dessa história. Agenor Ribeiro, diretor-geral. Autopeças, tem tudo que você precisa para o seu carro. Eu falei Galego Autopeças. Alinhamento computadorizado, balanceamento, cambagem, mecânica, troca de óleo. Tudo isso e muito mais com os melhores preços você encontra no Galego Autopeças. Loja 1 em Campos Sales, na Avenida Francisco das Chagas Arrais. Loja 2 em Assaré, Rua Doutor Paiva, número 38, no centro. Contato Zap 99 59 6174 e 92 55 28 99. Galego Autopeças. toda a cidade ligada. Ligada na melhor sintonia. Na melhor sintonia. Essa é a sua rádio. Opa, com a Sol Solar. Salitre 3S. Você poderá instalar seu kit solar, reduzir sua conta de energia, hein? Olha! Não perca tempo, entre em contato com a Genor Ribeiro, 88 9 93 54 34 73 e 88 9 93 30 31 54, ou no escritório, Rua Santo Antônio 579. Fala com Carol de Agenor. Sol Solar Salite 3S. Não perca tempo, corre, cuida, a conta chega, a hora é agora. Sol Solar Salitre 3S. Energia solar. Quer economizar? Vê se o baixo aqui tem. Luana Móveis é a loja onde todo mundo vem. O quarto, a sala, a cozinha e toda a sua casa. A garantia e a qualidade é comprovada. Móveis e eletros tem pra todo mundo. Vê logo conferir, porque Luana Móveis tem de tudo. Tá barato, tá lotado, tá todo mundo só querendo comprar. E tem colchões, móveis, eletrodomésticos em ver, barato pra valer. Luana Móveis tem tudo pra você. Luana Móveis, tudo em móveis, eletros, colchões, parabólicas, bicicletas, celulares e o que você precisa para o seu lar. Com os melhores preços, pagamento facilitado e entrega garantida. Luana Móveis, realizando sonhos. Seja um apoiador cultural. Cantagalo, 88 9 92 54 72 64. Ótica Imperial, onde você encontra as melhores promoções, preço baixo e garantia. Sem falar no melhor atendimento da cidade. Estamos localizados na Rua São Francisco, número 71, ao lado da Igreja Matriz. Telefone para contato 88 9 93 61 3304. Atendimento com oftalmologista todos os sábados. Faça-nos a sua visita. Óticas Imperial, sua visão em primeiro lugar. Se você pensou em hambúrguer, é claro que você vai lembrar da lanchonete Greg Burger. Há 15 anos, fazendo a diferença no cardápio dos salitrenses. São 15 lanches diferentes para você saborear. Sucos especiais, batatas fritas, bebidas quentes, refrigerantes. Lanchonete Greg Burger, a melhor. Delivery 88 9 9411 1424. Greg Burgers. A Cantagalo FM tem a melhor programação do seu rádio. Quer economizar? Loja Destaque, vem correndo, vem pra cá. Bijuteria e maquiagens você vai encontrar. Eletrônicos, brinquedos, artigos para o seu lar. Tudo em acessórios para celular. Vem pra Destaque, então chega, vem comprar. Vem pra Destaque, vem conferir. Vem pra Destaque, variedades você encontra aqui. Vem pra Destaque. Canta Galo. Já imaginou? Está sempre conectado sem interrupções, com ultra velocidade e estabilidade. Com a nova NET Telecom em Salitre, Ceará e região, isso é possível. Levamos a melhor internet até você, conectando famílias, aproximando negócios e encurtando distâncias. Seja para estudar, trabalhar ou se divertir, conte com a nova NET Telecom. Internet de qualidade, sem falhas e com suporte que você pode confiar.

melhor. Toca o que eu quero ouvir. A nova programação tá demais. 87,9. Galícia, que honra, Tati Guel. Obrigada por estar aqui e cantar essa música comigo. O prazer é todo meu, vamos pra cima. Pra falar de amor, e quando estou longe, me ligar querendo saber aonde estou. Falar que me ama, que me quer, que eu sou o seu amor. Será que é verdade o que fala? Será que em você eu posso acreditar? Se estou